tem gente que critica. Vê se pode, se o rap for um sonho, por favor não me acorde. Pisante, tênis Nike, jaquetão da Ciclone. Na frente de um canhão tu vê quem é sujeito homem. Os cabritos já castelando o nosso proceder, pra ver de qual é mesmo, manda os pregos se fu... Não tiro ninguém, pra não ser tirado. Respeito todo mundo, pra ser respeitado. O oidão não traz respeito, só dá bala nos peitos. Mas se mosca é nós, né? Daquele jeito. Aqui na rua é nós que manda. Os malocos, pivete. Os malocos, pivete. Aqui na rua é nós que manda. As doninha, quadrilha. Doninho, doninha, quadrilha. Aqui na rua é nós que manda. Os malocos, pivete. Os malocos, pivete. Aqui na rua é nós que manda. As doninha, quadrilha. Doninho, doninha, quadrilha. Os vagabundos tão na rua pra fazer barulho. O hip hop deixa surdo, ouve só os bumbos. É assim, alto-falante treme. E nas carretas as madame geme. Na madrugada que comanda é maloqueiro nato. Ao som de rap, DJ Mixer comanda os prato. Se ligou maluco que aqui é a periferia. Ao som de bass e companhia. Quem ouve se arruma e vai pra rua pra zoar. Qualquer cidade é cidade, qualquer lugar é lugar. Chama as filé pra dar o brilho essencial. Tom da batida 100% rap nacional. Que quando toca os maloqueiros fica tudo doido. Adrenalina vai a mil, moleque chapa o fogo. Desce pro asfalto, aumenta o som e grita é tudo banda. Pra mostrar que aqui na rua é nós que manda. Aqui na rua é nós que manda. Os malocos, pivete. Os malocos, pivete. Aqui na rua é nós que manda. As doninha, quadrilha. Doninho, doninha, quadrilha. Aqui na rua é nós que manda. Os malocos, pivete. Aqui na rua é nós que manda. As doninha, quadrilha. Doninho, doninha, quadrilha. Aqui na rua é nós que manda. Os malocos, pivete. Os malocos, pivete. Aqui na rua é nós que manda. As doninha, quadrilha. Doninho, doninha, quadrilha. Aqui na rua é nós que manda. Os malocos, pivete. Os malocos, pivete. Aqui na rua é nós que manda. As doninha, quadrilha. Doninho, doninha, quadrilha. Aqui na rua é nós que manda. Aqui na rua é nós que manda. Aqui na rua é nós que manda. Aqui na rua é nós que manda.